com reggae roots. FDC nessa levada, levada rajada no meio da cara. Fala que venta, sete de mato. Rap com reggae roots, vem do povo da quebrada. Rap com reggae, a Babilônia desembaça. Rap com reggae roots, FDC nessa levada, levada rajada no meio da cara. Fala que vem, tá certo que mata. Chega de bobagem, o Brasil uma viagem, aumentaram seu salário. Carnaval, rico vive bem, contrato social, saúde vai mal no hospital. Fila previdência nacional, aposentado passou mal no país do carnaval. Tudo bem, tanto faz, a imprensa filmou, e o culpado como sempre não pagou. Falta remédio, falta trabalho, falta bom senso, sobra dinheiro, também desespero pra toda a nação. Vem em Deus, Brasil, abaixa a repressão. Reggae roots, que vem do povo da quebrada. Rap com reggae, a Babilônia às vezes embaça. Rap com reggae roots, FDC nessa levada. Levada rajada no meio da cara, bala que vem, tá certo de mato. Rap com reggae roots, que vem do povo da quebrada. Rap com reggae, a Babilônia às vezes embaça. Rap com reggae roots, FDC nessa levada. São redobrada, interprete as palavras. Precisas de paz, procure a paz, está guardada. Esperando você, então tenta obter. Respeite humildade, segue o que estou a dizer. Porque quantos serviram de exemplo e você vendo. Quanto sangue escorrendo, quanto irmão tá se envolvendo. Enquanto isso eu estou vendo que Jesus vai voltar. Ele não quer perder você. Só basta acreditar, não deixe o mal te dominar. Pratique que o bem virá. Palavras são ditas por alguns entendidas. Mensagens são dadas por alguns seguidas. Mas por favor reflita, Carlinho, não te prejudique. Eu quero é mais te ver de cima, erguendo sua autoestima. Rap com reggae roots, que vem do povo da quebrada. Rap com reggae, a Babilônia às vezes embaça. Rap com reggae roots, FDC nessa levada. Levada rajada no meio da cara, bala que vem, tá certo que mata.